você. É tão gostoso te agradar, me faz bem te amar. A gente só precisa se ver. Desejo você, deixa rolar. Metade de mim foi bom te encontrar. Você precisa se decidir, só falta sonhar. Melhor do que ficar por aí brincando de amar. É bom se entregar. A saudade.